3304, está autorizada a aproximação ILS. Autorizado ILS para o TAN 3304. 95 a bordo, autonomia de 5 horas, Sal Fernando Ribeirão. Índia Alfa, posso de espera 118.95, altímetro marca 1013, tem um bom voo aqui. Índia Alfa, 1295, azul 4, azul 9149, excelente dia, Felipe. Eu também, até a próxima. 11895, over. 11895, American 980, good day. Bom dia. Oceano 6312, vetoração para sequenciamento, esquerda proa 020. Vai navegar 6 milhas na proa para retornar com curva direita, Oceano 312. Esquerda proa 020, 6 milhas, após continuar a partir de dona, 6302. 5571 ano no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Port Range, Gidal and Lockett. É curva direita ou esquerda, Felipe? Confirma, por gentileza? Decola da 10 na borda, né? É curva esquerda, né? Afirmo. Ok, só que você falou curva direita. Então, decola da 10 na saída borda da posição nítida com curva esquerda, com o controle de saída 119.8. Transponder 5571, está autorizado 320 para Brasília, rota conforme o plano, 6225. Se tiver mais correto, chama quando por outro, para o próximo, zero. Chama nela. Salvador, meu cordial, gira à esquerda e voe bombe. Quando o senhor estiver pronto para descida, vai prosseguir até 6000 com 1013. Chegada é a bombe e a pista é a 10, cara. Oceano 312, direita pro 85 para capturar o localizador. Desça para 2000 e chame estabilizado. 6312, pro 085 para o localizador, 2000 pés. Reporte estabilizado, 6312. Otan 3859, na vertical de Alagoinhas, desça para 5000. Web 5826, Duna 2000 autorizado, câmbio. Duna 2000, 5826. Tá 3304, localizador em aproximação, vamos checar o trem, chamar a torre, 11895. Ok, vai chamar 11895, sempre checar. Muito obrigado, senhor, daqui a pouco, tá 3304. Até. Bom dia, 9149 da Azul, Porto Verão 0, visual com a América na curtíssima. Condições de decolagem imediata assim que lembrar a pista? Temo. Ok, ali mantém agilizando manobras o Azul 4, Azul 9149. Ali mantém, Azul 9149. Torre, bom dia, TAN 3304. American 980 on the ground at 34, leaving to the right, ground 121.9. Hey, 121.8, exit to the right, American 980. 121.9, ground. Decimal 9 or American 980? Torre, TAN 3304. American 980, please expedite your attacks, ok? Expedite your attacks. 980 is expediting. 3304, continua a aproximação e aguarde pista livre. Guardando. 79149, sai a primeira direita e retorne? Não, negativo. Pode se preparar aí para decolar imediato, ok? Magneto sentado. Oceano 6312, está agora 5 milhas para passagem sobre o marcador. chamador em aproximação para pouso. Vamos checar o trem chamador e 11895, câmbio. 18 15, chame a 32, bom dia. Meu cordial, é 95, viu, capitão? 11895. 18 95, bom dia. Boa. 3304. Web 5826, passa 7 mil pés, distância para a duna, 15 milhas e meia, livre ali. Tá livre ali, 5826. Sou 3859, 10 mil pés a 30 milhas, sem restrições até 2 mil, 3859. Reposta 3304, agradeço o azul também pela gentileza. Nada. Azul 9149, decolar 236, controle agora em 119.8. É 98, boa. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 9149. Azul 9149 é o controle Salvador, está em contato, radar. Ciente, 9149, fala que nossa razão de subida hoje vai ser bem reduzida, 500 pés por minuto, estamos despressurizados, tá? Tem problema não, tô de olho, capitão. Valeu. Fica o trem, QNH 1013, vento 090 graus, 10 nós, tá livre pouso, pista 10. Trem baixar travado, livre pouso, chanel 6302. 104. A 3304 prossegue via Alfa até o 4, por gentileza. A América tá lá na Golf ainda. Prosseguindo até o 04, até 3304. Só em 949. Do 4299, né? Escuta. Já possui a sua autorização para um dos papéis. Está autorizado para Campinas, 340 níveis, roda cola da 10, cumpre perdida a saída da El Leda Bridge, onde intercepta per Zulu no meia, bravo até o Zulu 3, após decolagem, curva direita. 5576 é o código transponder, 119.8 é a frequência do controle. Cotejamento correto, chama quando pronto para o push no 3. American 980, approved the taxi by Juliet, gate 11. Juliet, gate 11, American 980. Pode ir sempre subindo. Maravilha, sessão para uma centena, então acompanhando a linha do litoral. Até para parquear no 4, após ser autorizado, que fica condicionado a mesma. Sim, vai aguardar. 5826. Web 5826, ciente, intercepta o curso localizador em aproximação para pouso. Vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre. 11895. 1895, obrigado. TAM 3859 vai iniciar o voo sobre a bela Bahia de Todos os Santos. Autorizado a aproximação aí. É o que? Autorizado a aproximação, TAM 3859, descida para 2 mil pés. Foco. Bom dia, 6302. Segue o América, o seu gate é o 10. Segue a América, o gate 10, 6302. 0. Para 6.000 com 1013, câmbio. 6.013. Tem livre pouso na 10, 5826. O azul pode voar lenda, o azul 9149? É o seu nível de cruzeiro, é o nível 100 para Campinas? Afirmativo. Entendido, afirmativo. Curva à esquerda e voe para Ilhéus, subindo para o nível 100. Voando Ilhéus para o nível 100, azul 9149. Pode deixar o push na pole position? Afirmo. Yeah. Trip 5217, está passando agora 1-2400. Desça, sem restrições até 2000. Sem restrições até 2000, direita 219. Paulo Salvador, web 5826, livrando na sua escuta, bom dia. Bom dia, 5826, prossegue de alto, uma deposição antes da Juliette. Alto. 3859. 1895, senhor. Nossa, muito obrigado, senhor. Bom dia, tá? 3859. Boa. Eu sou da cola da 10, saída da Euleda Bridge, onde intercepta Perzolono 6, Bravo Hotel Zulu, 13. Aciona 5573 Transponder, 120 decimal 8 controle. Tiro autorizado conforme, também siga 360, decola da 10, Del, Leda Bridge, Upper Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu, 5573 no controle, 120 decimal 8 é o controle. Já mais barra de cima, torpeixo, no 612. Camarada. 093, já baixado e travado, da 3859. Fica 9 livre pouso, China 0, vento 0, correção 100 graus, 109. Estimativo, pouso autorizado, cadeira no 0, tá? 359. Essa da Juliette, 5826. Gente, seu gate é o 02. Assim que o tráfego do Oceanair iniciar o táxi, estou autorizado a ingressar via Juliette para o 2. Assim que o Oceanair iniciar, ingressa via Juliette para o 2, 5826. Tolo Oceanair, manhã 225 para o táxi. 82, 430. Goiânia, Alterna. De Alfa, ponto de espera, 118.95, altímetro marca agora 1013. 1013, 18.95, Índia, nossa, 62. Bom dia, ele mantém. Fechando a 625. Quer que o Delta prossiga? É Fox, Sol, 1219. Direita, 1219. Acentuando um pequeno desvio de formação 5297 pela direita, já vai retomar pro. Positivo, Tripe. De Alfa Juliette para o 9. Alfa Juliette para o 9, bom dia. Bom dia. O Mike é com o Delta permanece, autorização anterior. A cola 17, axé, 0125, 119,8, controle. Colagem, vento 090 graus, 120. Iniciado. Ordem. Sente, pressionamento táxi 1895. Puxa, acionamento no 6, o gol 923. Confirma o gate, por gentileza. 8626. Está autorizado, puxa, vai questionamento de cima-táxi. Ataque, ficou 1-9-2-3. 3-8-5-9, reporta antes da Juliette, por gentileza. Antes da Juliette. Salvador, papapap, uniforme, Mike, uniforme. Uniforme, Mike, uniforme, prossiga. Para a Serra Luiz, gol 2240 para acionamento táxi, autorização, informação Índia. Gente, confirma o radial dela de saída por quantas milhas se afasta, por gentileza. 300 com 65. Gente, vamos até me escutar e vai aguardar, por gentileza. Oceano 311 está agora na vertical de Alagoinha, no nível 160. Vamos descer para 5.000 com 1.013. 5.000, 1.013, com informação índia, autoriza a Raquel. Vou deixar seu critério. Muito obrigado. Mike Juliette Romeu, controle. Controle agora em 1-9-8, por favor. 1-9-8, manda Juliette, 3-2-5-9. Gente, são 3-2-5-9, a aeronave da Gol já foi autorizada para o estilo 612 e após o seu prossegue para o 09, ok? Sim, após o Gol prossegue o 3-2-5-9. Controle Oceané 6225. Oceané 6225 é o controle Salvador, contato radar. Se eu tenho condições de atingir o nível 110 a 15 milhas? Afirmativo. Entendi, afirmativo. Oceano 6225. É, afirmativo. Localizado no localizador avistado 5217. Trip 5217, Duno, localizador e aproximação, cheque o trem, chame a torre, 1-1-8-95, Trip 5217. Torre 1895, vai checar o trem, tem uma boa, 5217. Corre. Azul 9149 está agora a 57 milhas afastada de Salvador, no nível 100. Chame Ilhéus, frequência 1201 e boa viagem. Para o táxi, o gol 1923, 111. Horas, 40 cadeões alternados. Avistado, Trip 5217, está livre o pouso, pista no 0, vento 0, 90 graus, 1-0 nós, que nega máximo 3. Mente livre o pouso, 5217. Lado no ponto de espera, torre 118, altímetro marca 1003, tem bom voo, gol. Alfa 1003, obrigado, bom dia, até a próxima. Até. Está 3859 condicionado após a passagem do gol, ingresso Juliette para o 09. Juliette para o 09, 3859. Oceano 311, sem restrições, até 2.500 pés, câmbio. 2.500, autorizaria, Duna? 05, autorização, galeão, performação, índia. Por enquanto, vou manter a chegada. Muito obrigado, até 2.500, então mantendo a chegada. Positivo. Tem como adiantar a saída para o voo no 605? Voo no 605, prepara da aula, Leda Brito. É, eu mesmo. Bravo que Luiz, te chame em Paripe. Operamos visual e o ajuste 1-0 no 13. Bravo que Luiz. Gente, está autorizado o grupo Zulu Serra Whisky Golf India. 240 é o nível, decola da 1-7, sai da Arba após Arba direta. Após decolagem, curva à direita. 5561 é o código transponder, 119.8 é a frequência do controle. Para acionamento de táxi, torre 103, decimal 95, altímetro marca 63, qual com pessoas a bordo? É, confirmada no táxi. Gente. Pode acima 2.000? Vou manter 2.500, que eu tô com supercharge 150 aqui no corredor. A 1.500 pés, a gente vai manter a separação de 1.000 pés, tá bom? Beleza, vamos manter a máquina aí. Abre ela pra essa máquina aí. 119.8 é a frequência do controle. É, pode confirmar o transporte? 5007. Aposentado da Leão, milha 360. E a pessoa 1-0, decola da pista 10, da Elmeda, Príncipe, transponda 5007, controle 1-9-8-0. Protegimento correto, chamar quando pronto para o posto. Pronto, voo no 605. Autorizado, posicionamento chama táxi, pelo 605. Autorizado, posicionamento chama para táxi, pelo 605. 5, voando lá. Obrigado. Na 7, no solo 55, libere direita, via eco, solo 1, 2, 1, decimal 9. Via eco, 2, 1, 9, uma boa, 35, 2, 1, 7. Tipo 52 e 97, prossegue em alfa, chamando da Juliette. Gol no 072, este é o controle Salvador. Está autorizado chegada à Mari. Ajuste agora 10 no 3 e desça para 2.000 pés. Câmbio. Chegada à Mari. 2.000, 3.000, 2.000. Podemos atuar mais da presença? Positivo. Muito obrigado. Oceano 311 está voando visual. Afirmo. Vamos encurtar um pouquinho mais. Com curva à esquerda, Sembra e descer visual para 1.700 pés. Sembra, desce, estabilizando o aviso. Obrigado. Autorizado até a OS, como é que é com o Delta, que é negar 1013. Juliette, 5217. 5217, atenta ao push do tráfego da Gol, após ingresso da Juliette para Renault 14. Pode push do Renault da Gol, tá bem, vai conseguir para o Renault 14. Não. Bom dia, janela 6319. Avistado, cheque trem, livre pouso, piscina 0, vento 1, 00 graus, 109. Livre pouso, baixou e travou na piscina 90, 90, obrigado. 23, decolora da El. Decolando aí, ó. 1923, controle, contato radar. 23. C5217, se tiver condições, pode ingressar via Juliette na frente do gol, ok? Fiquei com condições, pensando Juliette. Ano 6225, chame Recife, frequência 12545. 2545, 6225, obrigado, bom trabalho aí, meu companheiro. Boa!